Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 16. Nós estamos a 3 cultos durante essa campanha, 7 unções do Espírito. Estamos aqui neste livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 16. Pastor, onde fica 1 Samuel? Sempre fica antes de 2 Samuel. Eu quero convidar, querido, para você estar glorificando, estar exaltando o nome do Senhor na casa do Pai. Eu quero ler apenas 2 versículos da palavra do Senhor em 1 Samuel, no capítulo de número 16. Se você encontrou, diga amém. Amém. Graças a Deus. Eu vou ler o versículo 12 e o versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: então mandou em busca dele e o trouxe. Preste atenção. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Diga comigo: levanta-te. O que você falou? Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia, proclama comigo, desde aquele dia, diga assim: daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O que o Espírito Santo fez, queridos? Se apoderou de Davi. Amém e graças a Deus. Esta é a palavra que o Senhor nos tem trazido esta noite. Coloca a sua mão sobre essa porção. Vamos orar e vamos pedir que Deus fale conosco através do seu santo e poderoso Espírito. Oh Deus Pai, Deus maravilhoso, Deus de eterna luz. Senhor, eu sei que eu não posso trazer nada, porque eu não passo de pó. Mas, Senhor, o Teu Espírito Santo há de encher este vaso com azeite. Ah, Espírito, que nós não venhamos a entristecê-lo esta noite. Eu te peço, Senhor, que o Espírito da profecia adentre sobre esta casa, Senhor, e que venha tocar, Senhor, esta boca. Ah, Senhor, que venha falar as verdades profundas do Teu Evangelho, que Teu filho e a Tua filha venha sair daqui renovado, cheio, abastecido, pleno da verdade da Tua Palavra, a Tua Palavra viva, eficaz, penetrante, a Tua Palavra que é luz para as nossas vidas. Fala conosco, Espírito Santo, move-te pela palavra em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Agora coloca a palavra de Deus no teu colo e eu quero que você dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus e lhe dê um glória, um aleluia para o Senhor. Glórias, glórias, glórias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, eu li apenas 2 versículos da palavra de Deus, mas eu creio no fundo do meu coração que há uma unção poderosa sobre esses versículos. Há uma palavra rema, revelada de Deus, da parte de Deus para o teu coração. Entendo que Deus quer falar contigo essa noite. Ele quer falar coisas poderosas. Você recebe da parte de Deus que Deus quer falar algo profundo na tua vida. Deus quer mostrar o que está oculto e escondido. Faz 3 semanas que eu tenho falado nesta campanha 7 unções do Espírito. Eu falei da unção do passado. Eu falei da vida do rei Saul, de um homem que teria tudo para ser um sucesso e acabou sendo um fracasso. Ele fracassou porque ele não obedeceu princípios da palavra de Deus. Mas eu falei também do profeta Samuel, do homem que teve que romper com o passado, do homem que sofreu rejeição. Mas diz a mesma palavra de Deus que eu apregoei a semana passada, que de todas as boas palavras que aquele homem tinha recebido da parte de Deus, nenhuma sequer caiu por terra. Eu tenho fé para declarar que tudo que o Senhor tem falado na tua vida, na tua fidelidade, na tua fé, todas elas se concretizarão cada sonho que Deus tem plantado, cada semente que Deus tem plantado no teu coração, creia, irmão, em nome do Senhor Jesus, elas serão realidade em breve. Você crê nisso? Mas eu quero falar de uma outra coisa esta noite, nesta quinta-feira. Diga comigo a unção. O que você falou? Repete alto. A unção do futuro. O que você está falando, pastor? Eu estou falando da unção do futuro. A unção do futuro, embora ela seja do futuro, ela também já está na tua vida. Eu quero falar da figura do rei Davi. Preste atenção que havia um rei que estava com uma coroa, Saul. Diga comigo, um rei que tinha coroa, mas diga, tinha perdido a unção. Eu quero falar de Davi, que representa um pouco você. Talvez você ainda não tenha coroa, mas você já tem a unção de Deus. Glorifica a Deus por isso. Você ainda não tem a coroa, mas Deus já colocou a unção. E eu tenho falado que a unção é o revestimento, é a capacitação do Espírito. E eu quero glorificar a Deus que Ele está dentro de mim e está dentro de ti. A unção do Espírito, Deus já colocou dentro de você. Algo fundamental, um óleo precioso, uma ferramenta de vitória. E você ainda não despertou para isso. Então desperte essa noite, que já tem algo de Deus para te fazer você mais, excepcionalmente mais do que vencedor. Libere um glória, um grito de vitória. Diga, eu recebo esta unção da parte de Deus. A unção do futuro. A unção do treinamento, a unção que vai treinar você, a unção que é capaz de modificar você por completo. É esta unção que eu quero falar neste dia. Eu quero falar daquele dia em que o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, chamou 7 filhos dos 8. Diz que Deus havia mandado ungir um dos filhos dele para ser rei. O seu pai Jessé pensou que era o mais velho. Por tradição, primogênito, o primeiro filho. Deus disse, não é esse. Porque a palavra do Senhor declara que Deus não olha conforme os homens olham. Deus olha para você, querido, Ele vê você algo diferente. Quando o Espírito Santo Ele olha para você, você fala, Deus, eu não tenho nada de especial, também não tenho nada. Mas quando Ele olha para você, o Espírito de Deus chega a arder de alegria e de gozo. Ele fica todo contente quando Ele olha para você. Sabe por quê? Ele considera você a menina dos olhos dEle. Viu, Ronaldo, Ailton? Viu, Laura? Viu, Danilvia? Viu, querido? Viu, irmã Maria? Quando Deus olha para você, Ele estremece o coração. Diz a palavra que Ele te amou de uma tal maneira que Ele mandou o Filho dEle para morrer no teu lugar. Ele te ama demais. Mas Ele também tem algo a te revelar. Eu disse a semana passada, e eu falei que existe uma unção chamada unção do presente. Você já recebeu, ela está na sua vida. Essa unção, embora traga incompreensão, viu, querido? Ser crente é ser incompreendido. Diga comigo, ser crente é incompreendido. Quando eu saio na rua de gravata, o pessoal olha para mim, está doido? Aquele lá, aquele rapaz, aquele que vivia nos palanques gritando que nem louco, agora é crente, pirou. Aquela irmã que vivia para lá e para cá, agora é crente. É a unção do presente. Mas a unção do presente também te capacita a ser vencedor. A Deus abrir as portas, a Deus trabalhar na tua família. Mas eu quero te contar um segredo. Você quer ouvir? Diga amém. Pergunta para o irmão, você quer ouvir um segredo? Você quer ouvir? Ele quer ouvir. Olha para ele, se ele está com cara, assim com o rosto, com o semblante, assim curioso. Eu quero ouvir. Fala, pastor. Há uma unção. Diga comigo, unção secreta. O que você falou? Diga, unção secreta. Mas Deus quer te revelar ela hoje. A unção do futuro. A unção que você nem sabia, mas já está sobre você. Eu quero falar que o profeta Samuel mandou chamar, e chamava um por um, e o Senhor disse, não é esse, e não é esse, e não é esse, e não é esse. Diz que o pai nem se lembrava do pequeno. Davi, o que estava lá cuidando das ovelhas, o menor de todos. E quando o profeta Samuel perguntou, mas não tem mais ninguém? Ele falou, não, tem um ali que ninguém dá nem muita confiança, o menorzinho. chama ele, que enquanto ele não aparecer, que nós nem sentamos na mesa. Diz que quando chegou Davi, o Espírito ardeu no coração do profeta Samuel. Diz que o profeta Samuel sentiu a direção de Deus, chamou Davi, derramou o óleo na cabeça e dali em diante ele recebeu unção de rei. Diga comigo, unção de rei. Olha para a rainha e para o rei que está ao teu lado. Você já tem essa unção. Aleluia! Você já tem uma unção de rei e rainha. Pastor, eu sou tão pobre. Eu sou tão pequenininho. O Senhor diz para você, já tem a unção de rei. Reis e sacerdotes. Lá em 1 de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus. Mas vós sois, nós, povo, vós sois o sacerdócio real, a nação escolhida, o povo adquirido. Olha como Deus fala de nós. Mas eu quero falar também que esta unção, esse azeite que você recebeu, que chama unção do futuro, ela trata também de coisas que vão acontecer, não hoje, mas daqui para frente. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Diga a unção do futuro. Diga a unção do treinamento. Essa unção já está sobre ti. Você já recebeu esse óleo. Mas como? Eu nunca vi um óleo. Aquele óleo que você passou quinta-feira passada. Não. A partir do momento que você recebeu Cristo no teu coração, ele te fez rei. Ele te ungiu com óleo de alegria. Ele já te separou para ser alguém diferente desde agora, mas alguém maior, alguém superior lá na frente. Ele vai te transformar e ele vai fazer a tua vida diferente e melhor no futuro. Você está pronto para receber isso? Laura e Danilo, você está pronto para receber uma nova vida em Cristo? Está reservado para você. Embora a unção já esteja aí, já está dentro de você, porque ela foi revelada, ainda ela não atingiu o máximo dela. Ela ainda não atingiu o potencial máximo. Ronaldo, Ailton, você ainda não é o que Deus sonhou que você vai ser. Você ainda vai ser maior. Deus vai te exaltar e Deus ainda quer te colocar em posições superiores. Deus ainda vai usar você de uma maneira mais poderosa nessa terra. Deus quer te exaltar muito mais. Sejam bem-vindos, irmãos, José Carlos, Constância. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E eu estou falando essa noite que você ainda não viveu o melhor de Deus. Diga aleluia. Diga glórias a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Você ainda não viveu o que Deus sonhou para a sua vida. E o que, que ele sonhou? Eu posso só falar que está escrito lá em 1 Coríntios 2:9. A coisa que ele não viu, o ouvido não ouviu, e ainda não subiu o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Receber o óleo é uma coisa. E talvez você fale, ah, pastor, mas eu já tenho algumas coisas, eu tenho alguma capacidade, Deus já me deu algum dom, eu tenho alguma esperteza, algum talento em alguma área. Davi também tinha. Davi tinha tudo para ser imediatamente revestido de uma coroa. Olha lá o texto. Diz que ele foi, era um homem de boa presença, era um homem que você olhar e falar, olha, tem tipo para rei. Né? Eu olho para você, querido, e eu olho francamente e falo, tem tipo assim para ser vencedor. Cada um de vocês aqui, eu falo, tem. Ó, se fosse para mim escolher, eu escolheria você essa noite. Pastor, escolhe um homem que você acha que vai vencer nessa terra. Eu poderia escolher qualquer um de vocês, o Ailton, né? O Ronaldo, a Beth, qualquer um de vocês, a Constância. Qualquer um de vocês, eu falaria, tem aspecto de vencedor. É como Davi. Era um homem que atraía o coração de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. Eu sei que esse amor, essa busca que você tem por Deus, isso aí chega a estremecer o coração de Deus. É verdade, você fala, eu não sou perfeito. É verdade, Deus fala, você não é perfeito, mas quando eu olho para você, diz o Senhor, meu coração estremece. Eu me arrepio todo, diz o Espírito Santo. Você foi escolhido por Deus. Olha para você ver, Davi foi escolhido também, você foi escolhido. Não foi você que optou estar aqui essa noite, foi o Espírito que te convidou, não foi? Ele disse, ah, eu vou lá, não sei o que está acontecendo, eu tenho que ir, eu tenho que tomar banho. Quando vê, você estava aqui, apareceu, olha para você ver. Você falou, vai dando 6, 6:30, 7, eu não, eu preciso estar na casa de Deus. É que você foi escolhido, você tem uma unção. Diz que Davi matava leões e ursos, era parte do óleo que ele tinha recebido. Eu não sei se você já tem colocado demônios para correr dentro da tua casa. se você já tem vencido inimigos poderosos, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que em áreas da sua vida você tem mostrado, batido o pé, o cão tem corrido. Eu tenho absoluta certeza que você já tem recebido algo poderoso da parte de Deus. Eu sei também que está marcado aí no seu coração, é campeão. Campeão, vencedor, Deus dá asas. Né? Marca da promessa. Diga comigo, eu tenho a marca da promessa. Tu és um povo escolhido, sacerdócio real, nação santo, povo adquirido. Oh, querido, você é mais do que vencedor. Levanta a tua mão e diga para o diabo, eu sou filho de Deus. João 12 diz a palavra de Deus, já tem, já recebeu. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha para o irmão ao lado, para o irmão ao lado, diga, você é filho. O que, que você é, querido? Diga mais forte, eu sou filho. Não, você não vai falar assim, dizendo, eu sou filho. Diga, sou filho? Aleluia! Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus, tanto assim? Se contra o céu pequei, e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei. Por que me queres tanto assim? Eu não sei, mas ele te quer. Aleluia, ele te quer. Ele é talentoso, músico. Tocava uma harpa que fazia os demônios correrem. Eu não sei se você sabe, querido. Sabe quando você canta lá na sua casa? Você fala, mas eu não sou muito afinado. O diabo sabe que você não é muito afinado. Mas existe uma unção na tua voz. Existe uma unção no teu cântico. Que você começa a cantar. A cachorrada começa a debandar. É Maria Mulambo para um lado, Tranca Rua para o outro. Canta, querida, em nome de Jesus. Não precisa ser afinado, mas precisa ter a unção de Deus. Você tem aí dentro. Você tem esse óleo dentro de você. Diz que ele era poeta. Escreveu salmos. Era um homem talentoso, mas não tinha coroa. Eu olho para você, você é talentoso demais. Você é capacitado demais, embora você ainda não tenha coroa. Você está mais ou menos como Davi. Tem tudo, mas não tem o reconhecimento. Olha para o teu irmão lá, você tem tudo. Diga para ele, só falta o reconhecimento. Você tem unção, certo? Mas você ainda não tem a coroa. O que, que você está falando? Eu estou falando da unção do futuro. Onde está minha coroa? Pastor, está te esperando lá na frente. O Senhor está com ela na mão e você vai receber da mão dele. Está te esperando para te coroar. Quando nós falamos da unção do futuro, nós estamos falando que as pessoas íntimas não reconhecem isso. Se você falar, olha aqui para mim, se você falar que lá na frente Deus tem um plano maravilhoso, muitas pessoas vão falar assim, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Se alguém falar assim, essa igreja vai ser vitoriosa, que vai ser uma igreja missionária grande, uma igreja que vai ser relevante, vocês, ha, ha, ha, me faça rir. Quando todo mundo olhava para Davi, esse rei, os da família não entendem. Jessé falou, este? Por quê? Quando olha para você, ninguém dá nada por ti, querido. É um unção do futuro. É um unção do futuro. Ninguém te reconhece. Querido, se eu te falar, o que eu já vi na minha vida, isso está comigo. Eu tenho sonhos como de José. Se perguntar, você sonhou na tua loucura? Não, sonhei pelo Espírito Santo. Alguém aqui tenha sonhado pelo Espírito Santo? Alguém que Deus já mostrou assim, você vai estar num lugar, numa posição. Aí você fala, ah, isso aqui deve ser do diabo. Porque está querendo me enganar. É um negócio tão grande. É uma coisa tão louca. Se é louca, se é impossível, então é de Deus. Diga para o irmão, se é louco. Diga assim, se é impossível, isso é de Deus. Por quê? Porque Deus planta sonhos impossíveis no nosso coração. Sabe, querido, se fosse possível, é o sonho teu. Agora, se o sonho é impossível, então certamente é um sonho de Deus. Diga para o irmão, teu sonho é impossível. É impossível? É impossível? Diga então, levanta a tua mão e diga assim, é de Deus. Aleluia! É de Deus esse sonho. Há uma coroa para você lá na frente. Há uma unção poderosa. Deixa eu te falar, eles irão reconhecer, a tua família vai reconhecer que Deus é você, que Deus está na tua vida. Viu? Teus vizinhos irão reconhecer, esta cidade irá reconhecer que você realmente é um servo de Deus. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Abre o teu ouvido. Prepara para a guerra. O que você falou, pastor? Prepara para a guerra. A coroa está lá na frente, diz o Senhor. Você vai ser treinado para receber ela. Diz o Senhor, eu estou contigo, você vai conseguir. Você está entendendo o que eu estou falando? Ah, querido, entre a unção daquele homem, entre aquele óleo. Ele tinha unção na cabeça, não tinha coroa. Saul tinha coroa, mas não tinha unção. O que que Davi encontrou? Perseguição. Inimigos. Gente tentando matar e derrubar. Mas preste atenção no que eu vou te falar. Isso são ferramentas que Deus está colocando para aperfeiçoar o teu espírito, para te fazer uma mulher melhor, um homem mais poderoso. Ah, querido, o importante não é ser provado, não. O importante é ser aprovado na prova. Ah, meu Deus. Eu vou contar uma história para você, que certa vez um homem, ele se converteu e ele era um ferreiro. E tinha uma pessoa que não cria. E um dia perguntou para ele, ah, mas que bobagem é essa? Agora você é crente, mas parece que a luta só piorou na tua vida. E ele era ferreiro. E quando ele fazia espada, sabe, querido? Ele pegava e enfiava a lâmina no fogo, soprava, né, com fole, ficava vermelho, ardia. E ele pegava, punha na mostra, descia a marreta, pá, pá, enfiava aquela lâmina vermelha no fogo. A lâmina retorcia, estalava, e ele enfiava no fogo, soprava, soprava, e esse processo ia assim, indefinidamente, até a lâmina ficar como precisava. É bem verdade que algumas lâminas, algumas vezes, elas trincavam e se jogava fora. E quando a pessoa perguntou para ele, mas que crente, hein? Piorou a tua vida? É que não sabia que a unção da glória está lá na frente. Sabe o que ele falou para ele? Eu quero ser como uma espada. Que o Senhor me enfie no fogo da prova. Que o Senhor com a sua palavra me bata quantas vezes for preciso. Que me enfie na arca, eu me retorço e gema todo. Contanto que não me deixe trincar. Que eu seja um instrumento para a obra dele, faça quantas vezes for preciso. Ei, irmão, não sei se você está provado. Eu não sei se você está enfrentando luta, talvez você tenha enfrentado luta, mas preste atenção numa coisa, aquele que te chamou pelo nome, ele não vai deixar você cair. 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, você vai olhar e ver a recompensa dos ímpios. A bem da verdade, quando eu olho para Davi, também eu olho para José, muito parecido a vida dos dois. Duas pessoas em que Deus falou coisas maravilhosas, que revelou sonhos poderosos. A Davi Deus disse, você é rei. A José, você é um grande líder. A bem da verdade que José era um homem que precisava ser trabalhado, porque ele desfilava com a sua túnica colorida diante dos irmãos para mostrar que era melhor do que os outros. É bem verdade que ele pagou pela sua tolice de achar que era melhor que os seus irmãos. Davi, embora fosse um homem humilde, também precisava ser treinado. Às vezes nós pagamos, às vezes Deus nos testa e nos coloca na fornalha para trabalhar em nosso caráter, transformar e arrancar alguma coisa imperfeita, às vezes coisas grandes e imperfeitas. Mas também tem vezes que não é pecado aberto que nós estamos vivendo, mas é não saber como lidar lá na frente com a situação. Então Deus também treina. Até a pessoa que é humilde não se gosta de exaltar. Pessoas que são assim simples. E talvez você fale, Deus, eu tenho tentado me manter na tua palavra, mas mesmo assim a guerra vem na minha vida. Ei, entenda, tudo que você está passando, tudo que você está vivendo, talvez você não entenda agora. Lá na frente você vai ver que todo lugar que Deus te levou e cada prova que você passou vai ser útil e vai ser interessante em alguma área da tua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? As perseguições, as afrontas, os desgastes, a labuta, a correria da tua vida, tudo isso, um dia você vai entender. Por que isso, pastor? Porque você não pensa como Deus. Deus sempre está olhando o resultado final. Isaías 55, a partir do versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. E nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Jesus, quando fala de aperfeiçoamento, quando ele fala assim, eu sou a videira, vós sois as varas. Toda pessoa que não dá fruta, arranca, joga fora, é improdutivo, não presta para nada. Agora ele diz assim, aquele que serve para alguma coisa, que tem compromisso comigo, aperfeiçoa. Deus joga na prova. Deus coloca ele lá na fornalha para que ele possa dar uma podada, né, querido? Você entende? Você entende? Se perguntar para a couve se ela gosta de arrancar o broto, ela não gosta. Dói, sangra, né? A seiva vaza. Mas aquilo ali mesmo que faz ela produzir folhas melhores. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando Deus coloca você na prova, quando você é testado, querido, saiba que Deus está produzindo algo melhor na sua vida. Pessoas que tinham unção do futuro. Levanta a tua mão, você tem essa unção. Você tem o quê? Eu tenho unção do futuro. Diga comigo, eu tenho unção do futuro. Você tem ousadia para declarar? Você já tem essa unção. Mas toda pessoa que tem unção lá do futuro, em que Deus projeta algo maior, também é testado. Moisés passou 40 anos no deserto para entender qual era o verdadeiro sonho de Deus. Oh, passou 40 anos, vai ser minha prova, não sei, querido. Moisés foi 40. De Jó, foi um tempo bom. Ele tinha uma unção do futuro, mas antes da unção do futuro, ele passou uns maus bocados, né? Diz que a carne dele virou tumores. Mas diz também que o segundo estágio, o segundo tempo da vida de Jó, foi melhor do que o primeiro. Eu tenho fé para declarar, se tiver fé para receber, querido, que o que Deus tem reservado para você lá na frente é melhor do primeiro tempo que você está vivendo. Se você tiver fé para receber, Deus tem lá na frente algo melhor na tua vida. Está preparado esperando você. Você vai lá, irmão? Você vai lá pôr os pés lá naquele lugar? Em nome de Jesus. Eu estou profetizando que você vai ser como Caleb. Caleb disse, ah, você estava comigo, Josué. Você ouviu o que o Senhor falou para nós naquele dia. Que nós tivemos atitude, que nós guerreamos e nós honramos o Senhor. Me dá o monte, que é meu. Dá o monte. Me dá minha herança, me dá minha possessão. Conta também que Ana e Simeão, dois sacerdotes da casa do Senhor, tinham unção do futuro. O Senhor tinha falado na vida daqueles profetas, daqueles sacerdotes, você não vai morrer antes de ver a glória do Senhor, o Messias de Israel. Diz que quando Jesus, já Simeão velhinho, Ana velhinha, chega José e Maria com o pequenino, para apresentar o menino no templo. Diz que quando Simeão pega Jesus no colo, ele diz, Senhor, recolhe o teu servo em paz, porque hoje eu já contemplo a salvação de Israel. A unção do futuro, a coroa daquele homem já tinha chegado. Você está entendendo o que eu estou falando? Está lá na frente. Era como Pedro, que era pedra e duro. Diz o Senhor Pedro, quando você se converter, confirma os teus irmãos. É bem verdade que a unção do presente que Pedro vivia era uma unção defeituosa. É uma unção que trazia negação, que trazia envergonhamento, que Jesus chegou a falar para trás de mim, Satanás. Ô, Pedro! Mas Jesus disse também que lá na frente tem algo te esperando. Lá na frente tem algo melhor para você. Você vai ser realmente quem eu sonhei, Pedro. Lá na frente, a unção do futuro. Você está me entendendo, querido? Uma certa pessoa declarou uma vez que são necessários cerca de 15 anos para alguém se tornar famoso do dia para a noite. São necessários 15 anos para uma pessoa se tornar famoso do dia para a noite. Sabe o que está falando aqui? Que você vai ter que trabalhar muito para ver o que Deus tem lá na frente para você. Você é guerreiro. Mas por que você está falando isso? Porque Deus tem para você algo muito grande. É algo poderoso. É algo maravilhoso. E Danilo, é Laura, Deus tem preparado algo maravilhoso para você. Diga comigo a unção do futuro. Diga assim, a unção do conquistador. Sabe quem enxergou essa unção? O apóstolo Paulo. Ele declara em Romanos 8, 18: porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Põe a mão no teu coração, diga comigo, que a unção deste tempo presente, diga-se, não é para comparar com a unção que há de ser revelada. Aleluia. Paulo declara em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 17, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando, olha o que ele diz, nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm, não nas coisas do presente, mas coisas que ainda não existem, porque as que se vêm vão passar e as que se irão nascer serão eternas. Paulo está falando do céu, mas aqui também dá para a gente ver que também a coisa lá da frente é maior, que o que Deus tem sonhado para nós é melhor. Diga, unção no futuro, a escola da vida. Você quer entrar nela, querido? Era fato que Davi tinha a unção, mas não tinha coroa. É fato, querido, olha aqui para mim, que você tem unção, mas você ainda não tem a coroa. Olha para o irmão lá, ele é lindo, maravilhoso. Ele tem a unção de Deus, isso é maravilhoso. Mas ainda ele não tem o reconhecimento. Deus sonhou por você, ainda não aconteceu. Tem muita gente que diz, já chegou meu tempo. Não, teu tempo ainda não chegou. Jesus disse, o vosso tempo sempre está pronto, o meu ainda não chegou. Ele está falando da cruz, da glória que ele viria depois da cruz, a unção do futuro. E aqui, quando Deus fala dessa unção do futuro, Satanás vai tentar testar as nossas vidas. Diz que ele recebeu aquele óleo, mas ele não tinha coroa. Ele sabia com quem estava a coroa. Com quem estava, pastor? Estava com o rei Saul. E olha que por duas vezes, ele teve a oportunidade de matar o rei e tomar a coroa. A primeira vez, lá no capítulo 24 de 1 Samuel, diz que o rei Saul estava dentro de uma caverna. Ele estava fazendo o número 2. Quem tem ouvido, entenda. É? Ele estava fazendo o número 2. Mas ele não sabia que Davi estava escondido dentro da caverna. O que tinha unção, mas não tinha coroa. Ele estava lá tranquilo. Diz que Davi viu aquele homem. E o diabo falou: mata ele e pega a coroa. E aqui nós precisamos entender que o diabo sempre age. Mas Deus também usa as ações do diabo para testar nós. Diz que Davi foi lá, pegou a espada dele, viu o rei Saul abaixado, cortou uma beiradinha da capa dele e guardou. Ele não viu ele cortando, ele estava entretido lá com o negócio dele. Ele arrancou um pedaço da capa, ele cortou com a espada. Primeira coisa que eu aprendo aqui, diga comigo, que eu não posso entristecer o Espírito Santo de Deus. O que você não pode fazer? Fala. Eu não posso entristecer o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é sensível, querido. Tão sensível como um bagre ensaboado. Você viu um bagre? Um quiabo ensaboado? Pega um quiabo, passa bastante sabão nele e tenta segurar. Capa facinha. Espírito não parece, mas quando você fala aquele palavrão, ele afasta. Quando você fala mal daquele irmão, ele pega e... Quando você fala uma palavra horrível para o teu filho, ele pega e afasta. Quando você não tem paciência, quando você cobiça alguma coisa, quando você inveja alguma coisa, ele sempre vai. A palavra de Deus ordena não entristecer o Espírito Santo de Deus. Onde está isso, pastor? Efésios capítulo 4, versículo 3. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está estelado para o dia da redenção. Como é que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? Olha aqui, ó, para você entender. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda palavra torta. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Sabe o que aconteceu? Ele cortou um pedaço da capa. E disse que ele sentiu mal no coração. Ele viu que o Espírito Santo não gostou daquilo. Porque ele sabia que não era ele que deveria pegar aquela coroa na maca. Se Deus tinha colocado um azeite na vida dele, a unção, Deus seria o responsável pelo coroamento. Ei, deixa eu falar um princípio, não precisa brigar não, Deus vai trazer o que te prometeu. Você está entendendo? Zé Carlos, Constância, Deus vai trazer o que ele te prometeu, não precisa de ajuda nenhuma, tua e nem de homem algum, deixa Deus. Tem pessoas que não têm sensibilidade, e muitas pessoas pensam que quando nós entristeçamos o Espírito Santo de Deus, o céu fecha, começa a relampear, não. Você fica do mesmo jeito, só que ele se afasta. É igual tentar pegar um bagre ensaboado, ele escorrega, você nem percebe, já está no chão, já foi embora. A unção escapou. Está entendendo? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Diz que quando ele cortou a capa, o coração dele ficou assim triste. Sabe quando o Espírito Santo fala no teu coração, olha, não faz isso, não é certo. Que alguém que vem falar uma fofoca e o Espírito fala, olha, não entra na conversa na roda dos escarnecedores. Está o irmão lá, quando vê, passa uma menina de saia curta, né? Ela é indecente, o irmão olha. A bem verdade, querido, a primeira vez não é pecado, a segunda é. A primeira vez é instinto, passa, olhou. A segunda vez, ó, querido, aí você olha para a tua esposa. Seu olho foi feito para a tua esposa. A primeira vez você, não é pecado, a primeira vez você olha. É coisa humana. Mas a segunda vez é desejo. Já começa a imaginação, brota aqui. Chega alguém falando uma fofoca. Deixa eu te contar um babado. Você fala assim, me perdoa, eu não quero entristecer o meu Deus. Ah, precisa falar uma coisa, eu preciso meter o pau no pastor. Opa, eu não vou entristecer o Espírito Santo. Ah, está passando um filme forte, está passando um negócio pesado, picante. Opa, deixa eu desligar a televisão, não vou entristecer o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Ah, que vontade de xingar. Eu amarro a minha boca. A palavra de Deus fala que aquele que cuida ser religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração. A religião dele levanta lá em Tiago 26. Se alguém acha que é religioso e não tem freio na língua, é um mentiroso, não é religioso nada. É mentiroso. Diga assim, eu não posso entristecer o seu Espírito de Deus. Guarda a tua boca, guarda a tua mente, guarda o teu coração, guarda os teus passos. E perguntava para mim, ah, pastor, eu posso ir em tal lugar? Eu falei, você nem perguntar para mim. Faz uma pergunta a você mesmo. Aonde você vai, Jesus pode ir com você? Aonde você sentar, Jesus senta com você? E o que você vai falar, Jesus também pode ouvir? É simples a coisa. Ah, vou falar, é fofocar, eu vou meter o pau, eu vou descer a língua, eu vou falar de cá e de lá. Segunda coisa, vestibular de Deus. Primeiro, Davi não quis matar aquele homem, cortou um pedaço da roupa. Saul nem ia saber que estava faltando o rei rico. Talvez a chave rosquei, ele perdia um pedaço da capa. Ele ficou o coração todo triste. Ele sabia que o Espírito Santo não gostou daquilo, daquela brincadeirinha dele. Viu, irmão? Sabe aquelas coisinhas que você sabe que é errado? Ah, mas... De vez em quando eu solto, estou cantando uma música do mundo, eu sei que é errado. É, mas é um pedacinho da capa. O Espírito Santo é que nem um bagulho de saboado. Está vazando a sua vida. Segunda coisa, preste atenção. Diga comigo, recuse a se vingar. Conta que outra vez, estava Davi lá, viu o acampamento de Saul. E Saul queria matar Davi de todo jeito. Perseguia como um louco ele para matar. Diz que caiu um sono profundo no exército. Diz que ele entrou com os valentes dele lá no meio. E diz que um dos valentes disse assim, eu atravesso esse rei. Estava dormindo assim o rei Saul. De uma vez só, uma flechada só. Sabe o que Davi disse? Longe de mim tal coisa. Ele é ungido de Deus, embora não tivesse mais a unção. Sabe o que Davi estava falando? Diga comigo, meu inimigo não é problema meu. Eu vou ler um texto para você de Romanos 12, 19. Ouça pelo Espírito Santo. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, aqui é Deus falando, minha é a vingança. E eu recompensarei, diz o Senhor. Tem pessoas que estão assim vingativas. Ah, Se bateu na minha, toma outra de volta. Jesus falou, se bater na cara, vira outra. Você imagina se Jesus fosse igual nós? Pedro nega ele 3 vezes. Jesus, né? Ressurge. No dia lá da pesca, Pedrão perto de Jesus. Você imagina se Jesus fosse você, irmão? É, Pedrão. Você lembra o dia que você me negou? Hã? Você falou que me negava? Que tipo de homem é você? Agora, se você quiser me amizade, você vai ter que pescar com a boca, sem rede. Enquanto você não tiver 3 traíras aqui, você vai pegar com a boca, eu não te perdoo. Você imagina se Jesus fosse nós? Sabe o que ele disse? Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Quantas vezes, querido, olha aqui pra mim. Nós queremos me amar. Cheguei a escorrer sangue na boca. É, mata ele, Jeová! Consome com teu fogo! Querido, você não está nem pedindo para Jeová, você está orando para ele te dar faca para você cortar a cabeça do homem. Ai, se eu tivesse uma lança. Aí o irmão lá que fez algo em você começa a fracassar, aí você começa a soltar louvor, foguete. Davi diz, sai de mim, tocar no ungido do Senhor. Nossa defesa, olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Nossa defesa é tarefa de Deus. E tudo que Ele faz bem feito. Você pode declarar isso para o irmão? A tua defesa. Diga assim, é a tarefa de Deus. Diga, e tudo que Ele faz. Diga assim, Ele faz bem feito. Você quer vencer de verdade? Você quer receber a coroa que está te esperando lá na frente? Você quer a unção de Deus que está lá na frente? Não amaldiçoa as pessoas que te caluniam. Fica quieto, fecha a tua boca. Ó, faz aqui comigo, ó. Ó, ó. No desprezo, pisou em você, machucou você. Oi, tudo bem? Diz assim, o seu negócio é com Deus, não é nem comigo. Você está entendendo? Pisou no ser, caluniou você, puxou o teu tapete, derrubou, difamou você. Continua orando, louvando a Deus, cantando, falando, isso é contigo, Senhor, não é comigo. Eu oro, Senhor, que tu o convertas ele. Tem pessoas que querem vingança. Tem o exemplo da cruz, querido. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Você é filho de Deus ou não é? Amém, querido? Filho de Deus amaldiçoa alguém ou não? O que que filho de Deus faz? Abençoar. Deus te abençoe, querido. Você não vale nada, Deus te abençoe. Viu? Você não presta, Deus te abençoe. Você não vale nada, você é isso, é aquilo, é aquilo. Deus te abençoe, estou orando por você. A palavra de Deus fala, orai por vossos inimigos. Não amaldiçoeis, abençoeis. Lá em Romanos fala assim, é como se você colocasse brasas sobre a cabeça. Eu estou terminando, é como se você colocasse brasas. Por último, aceite o treinamento de Deus. Ele teve 2 oportunidades para matar, ele falou, eu não vou matar. Viu, querido, às vezes você tem até oportunidade. O diabo te oferece. Puxa o tapete, é agora. Me puxou? É agora. Sabe assim, querido, alguém que... Você está para arranjar um emprego e a pessoa meteu o pau em você. Aí, em determinado dia, deu uma pessoa perguntar, e aquele rapaz, você conhece ele? O que você acha de eu contratar ele? É agora. Sabe o que você faz? Não, contrata sim um rapaz. Ele vai te ajudar sim. Ajuda ele. Pessoa que está precisando de ajuda, contrata ele sim. Vai lá. Faz um favor na vida dele. Às vezes demora um tempo. Entre o que Deus falou hoje. Deus tem uma promessa. Querido, o que eu já vi, que Deus já me mostrou na minha vida, é algo tão maravilhoso. Eu sei que é assim também na sua vida. Não é maravilhoso o que Deus mostrou? Talvez você fique, Deus, eu estou envelhecendo, meus cabelos que eram todos pretos, estão pegando fios brancos, estão caindo um pouco, eu já estava andando reto, agora já estou até mancando. E cadê essa promessa que você me falou? Ela está lá na frente. Você tem unção, não tem a coroa. Mas nesse tempo, entenda, o que Deus está te ensinando? O que você está aprendendo nesse tempo, no meio dessas guerras? Está aprendendo algo ou não? Tem gente que passa no deserto, mas não aprende nada. Fica do mesmo jeito. O que eu devo fazer nesse tempo? A quem eu devo ajudar? Como é que eu estou lidando com as pessoas que estão me perseguindo? Como é que eu estou lidando lá na minha casa? O que que essa palavra que Deus está falando na minha vida tem modificado? Não é bem verdade que ele tem gente que passa 15 anos na igreja? Está do mesmo jeito. Deus está falando, ele está rindo, ele está aplaudindo, mas continua do mesmo jeito. Ele já fala, ainda fala assim, pau que nasce torto. Eu tenho um ditado, pau que nasce torto, carpinteiro de Nazaré dá jeito. Amém, querido? Como é que eu sei que eu estou mudando? Quando você começa a olhar, viu, Ronaldo? Você olha o Ronaldo lá atrás. Ué, quem que é aquele homem? Não conheço mais, é conversão. Quem que é aquela Laura lá que eu conheci um tempo atrás? Era isso, era feiguice, ela era explosiva, agora tem mudado. Isso é conversão. Está mudando. Nesse tempo, Deus trabalhando. O que é que você está fazendo? Está aprendendo alguma coisa? Está fazendo algo de útil? Olha aqui para você ver. Deus mostrou uma igreja, um ministério na minha vida tão grande. Eu vejo um ministério desse tamanho aqui, nós estamos aqui hoje. Mas eu tenho que fazer algo útil. Eu não vou parar porque Deus me mostrou que está lá na frente. Você está entendendo? Zé Carlos, Constanza, Maria, Jamile. O que Deus te mostrou lá na frente, você tem que seguir. Paulo fala assim, quanto a mim não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa eu faço. Avançando nas coisas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Não é, Yair? Deus não te mostrou algo lá na frente? Eu vou prosseguir, eu vou conseguir, eu vou indo. De força em força. De fé em fé. Qual o caminho que o Espírito está me conduzindo? Onde que a palavra está mostrando? A palavra está mostrando que você vai romper em fé. A palavra está te falando que existe algo grande te esperando lá na frente. Você está me entendendo, querido? Diz que depois de 20 anos, o rei Saul morto. Quem matou o rei Saul? O próprio Deus deu jeito nele. Desobediente. Ele recebeu a coroa. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Pastor, mas você falou de tanta luta que eu vou sair daqui afadigado essa noite. Você está falando só de luta? Sem luta não há vitória, não é verdade, querido? Diga para o irmão lá, sem luta não há vitória. Você vê essa dificuldade e você fala assim, ai Deus, que coisa difícil. Sabe o que Deus vê? Uma oportunidade na tua vida. Para Israel, Golias era uma dificuldade, não era? Para Davi era uma oportunidade. Ei, entenda. Você está vivendo para ti agora, é uma dificuldade, não é? Deus enxerga uma oportunidade. Você fala, Deus, mas aqui, Deus vai te usar aí. Diga para o irmão, aí onde você está? Diga assim, neste lugar, é aí que Deus vai te abençoar. Eu não sei quanto tempo, olha aqui para mim. Quanto tempo que Deus tem falado algo no teu coração? E cada dia que passa, Deus vem confirmando. Ah, Deus vai me abençoar, Deus vai me abrir a porta, Deus vai me abençoar. Deus vai me abrir a porta, Deus me falou que tem algo lá na frente. Essa é uma notícia boa para te dar. E quanto mais tempo vai passando, mais perto está da realização. Diga essa notícia para o teu irmão. Quanto mais tempo passa, mais perto você está do teu sonho. Sabe por quê? Porque Deus vai cumprir. Diga comigo, Deus vai cumprir. Diga para o irmão, Deus vai cumprir. Receba da parte dele, ele vai cumprir em nome de Jesus. Isaías 43:13 diz a palavra de Deus, ainda antes que houvesse dia eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos operando eu. Quem impedirá? Se Deus falou na tua vida, se Deus prometeu, se Deus disse pela palavra há de ser cumprida cada uma das promessas que Deus tem declarado na tua vida. Você tem uma palavra de Deus, levanta a mão e diga, glórias a Deus, eu tenho uma palavra tua, Senhor. Você tem uma promessa na tua família, você tem uma promessa no teu ministério, você tem uma promessa de cura de Deus, você tem uma palavra que arde no teu coração, eu tenho uma notícia para te dar. Isaías 55, no versículo 11, diz a palavra de Deus, presta atenção, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para quem enviei. Você tem uma palavra de Deus? Você tem uma palavra de Deus na tua vida? Ezequiel 12:25 diz, mas eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada. Lucas 21:33 diz a palavra de Deus, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga eu recebo em nome de Jesus. Eu não sei quanto tempo você está vivendo na depressão, na tristeza, na luta. Eu não sei quantos inimigos têm se levantado na sua vida. Eu não sei quantas armações e quantas pessoas têm tentado destruir a sua vida. Eu não sei que quanto tempo você tem vivido nessa vida de miséria. Eu não sei quanto tempo teu ministério está parado. Eu não sei, querido, quantas aflições e quanto que o diabo tem levantado na tua vida. Mas no Salmo 30, no versículo 5, diz a palavra de Deus que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite de Davi foi de 20 anos. Eu não sei quanto tempo, eu sei que está mais perto. Diga para o irmão, está mais perto. Diga assim, está mais perto, sorri, diga que está mais perto. Em nome de Jesus, diga para ele, prepara o teu coração, prepara o teu coração, prepara o teu coração. Deus tem algo grande na tua vida, Deus tem vitória na tua vida. Coloca-se de pé, querido, em nome de Jesus, Deus tem vitória na tua vida. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder. Fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail ministériofogoepoder@gmail.com.